vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba ali, vários homens, cadê o brilho do pedacinho de céu? Xandinho tá tipo bomba, bichinha, o quê? Pesado.